Na noite dessa quarta-feira, dia 14 de agosto, a Prefeitura Municipal de Gaspar entregando para o Hospital da Cidade uma torre de vídeo para cirurgias aqui na Casa de Saúde. Prefeito Kleber Vandal, momento muito especial para Gaspar estar recebendo esse equipamento. Para o nosso hospital é mais uma conquista que a gente consegue para o nosso hospital. Evidentemente, desde que eu assumi o município, eu não tive outra forma, outra ação de tomar, a não ser encarar as dificuldades que o hospital apresentava, né? Seja pelas dívidas que ele tinha, seja pelas falhas de gestão que havia. Enfim, né? Nós não tínhamos alvará sanitário, não tinha leite retaguarda, não tinha certificado de filantropia, não havia laboratório de análise clínicas no hospital. Enfim, tudo isso a gente já conquistou. E agora, com esse equipamento, com a torre de vídeo, vai permitir, ao mesmo tempo que os profissionais, os médicos que atuam no hospital tenham condição e a retaguarda necessária para fazer o seu trabalho, bem como vai permitir, principalmente ao nosso paciente que precisa de uma cirurgia, fazer uma cirurgia de vídeo, que a recuperação de uma cirurgia de vídeo é muito melhor, muito mais fácil, menos traumática do que uma cirurgia normal. Então, realmente, é mais um importante avanço que a gente consegue para o nosso hospital. E eu quero aqui agradecer o Dr. Sérgio Biduschi, que nos procurou já em 2017, trazendo essa ideia de a gente comprar esse equipamento. O Dr. Ricardo Biduschi, que faz parte, inclusive, do Conselho de Administração, a toda a nossa equipe do Hospital de Gaspar, o pessoal da Comissão de Administração, a todos os nossos profissionais, servidores da Prefeitura de Gaspar, que é uma junção de esforços. É conjunto da Prefeitura, do município, do Hospital de Gaspar, da nossa comunidade, da população, das entidades empresariais, que somam esforços e que juntos a gente busca a melhoria do nosso hospital. O diretor do Hospital de Gaspar, Elson Marçon Júnior, nos falando sobre a importância desse novo equipamento para a Casa de Saúde. A importância de modernização do Hospital de Gaspar, no plano que vem sendo, de investimentos que vem sendo feito pela Prefeitura. O ano passado foram apartados recursos, agora continua com a torre de vídeo. Então, vai melhorar e minimizar o tempo de pós-operatório dos pacientes, facilitando assim também o tempo de recuperação, com técnicas menos invasivas que os pacientes podem ter uma recuperação mais breve, né, dos procedimentos cirúrgicos. Dr. Sérgio Biduschi, cirurgião-geral do Hospital de Gaspar, hoje sendo entregue para a Casa de Saúde essa torre de vídeo. Doutor, a importância desse equipamento para o hospital aqui de Gaspar? De fato, a importância é muito grande, até porque a cirurgia minimamente invasiva que essa torre vai proporcionar favorece essencialmente o paciente, e não a casa e nem o médico, e sim o paciente. O que é isso? O paciente vai ser agredido com uma incisão menor, menos dor e recuperação quase imediata, tanto para casa como para o trabalho. O prefeito Kleber Vandal falava que o senhor já desde 2017 cobrava ele. Nós negociamos com o prefeito Kleber e com o município desde 2017, desde que ele foi eleito, para que a prefeitura comprasse a secretaria, e acabou comprando. Isso nos agradou bastante. Já operamos 10 doentes e temos uma fila enorme esperando para completar esse. E vai ser daqui para frente, todo mundo vai operar. Vereador Dr. Silvio, médico cardiologista que também trabalha no Hospital de Gaspar. Dr. Silvio, a importância da chegada dessa torre de vídeo aqui para o Hospital de Gaspar? Olha, eu acho que é uma conquista para o nosso município. Quase todos os grandes hospitais que querem ter um acréscimo tecnológico dentro do setor cirúrgico tem que ter esse aparelho dentro do seu hall de materiais. Fantástico essa aquisição. A gente sabe que é um aparelho que tem o seu custo, já foi divulgado amplamente esse custo, e eu não tenho dúvida nenhuma que isso vem a acrescentar para o nosso hospital. Eu não tenho dúvida nenhuma que os cirurgiões aqui que já são capacitados vão ter aí um material de primeira linha para poder estar utilizando e fazendo com que as cirurgias tenham muito mais segurança para o nosso município gasparense. Doutor Ricardo Biduschi, cardiologista, faz parte da Comissão Interventora do Hospital. O senhor esteve desde a ideia dessa torre de vidro chegar para o hospital, incentivando o governo municipal, inclusive cobrando da administração do hospital. Chegou no momento certo esse equipamento aqui para o hospital, doutor? Sem dúvida alguma. Pretendemos que esse equipamento, afora todo o benefício que vai trazer e já está trazendo à população, que ele já está sendo utilizado, nós vemos esse equipamento como um início de um grande trabalho de revitalização e de reestruturação do hospital. E o prefeito, Kleber Vandal, realmente ele abraçou essa ideia, né? Vendo nesse equipamento não só como um puro equipamento, mas como o início de toda uma trajetória onde nós, juntos, seja a comissão interventora, seja o poder público na pessoa do prefeito, seja na toda a comunidade, porque esse trabalho que nós queremos fazer no hospital vai depender de toda a comunidade, na união de todos, cada um com as suas habilidades e capacidades, para que possamos juntos fazer do nosso hospital um grande hospital. Um grande hospital no seguinte de atender com atendimento básico à população de Gaspar. Gaspar merece um atendimento muito bom a nível de saúde. E é o nosso objetivo, é o nosso trabalho, com certeza vai ser nisso. Aglutinar, trazer a população novamente ao hospital, no sentido de, junto com o poder público, com o conselho de administração, que a gente consiga melhorar muito mais a saúde do que já tem melhorado. Dr. Ricardo Freitas, médico infectologista e também diretor técnico do Hospital de Gaspar, qual a importância para a medicina estar recebendo aqui em Gaspar esse equipamento? Bom, o equipamento da torre de vídeo, que a gente chama, ele é muito importante para o município de Gaspar, eu acho que para as pessoas que vão utilizar o hospital, porque vai reduzir o tempo de internação das pessoas que precisarem fazer cirurgia, cirurgias eletivas ou alguma outra cirurgia de menor porte. Não vai ser feito corte, vai ser feito apenas 3 furos e a retirada, por exemplo, de uma vesícula, uma cirurgia de hérnia, ela pode ser facilmente feita com esse equipamento, reduzindo o corte e o tempo de internação da pessoa. Inclusive os médicos novos que têm chego aqui, eles sabem trabalhar muito bem com esse equipamento. E era uma briga constante deles para que o hospital trouxesse esse equipamento para cá, para que eles pudessem estar trabalhando com mais precisão. Presidente da Câmara de Vereadores, Ciro André Quintino, também presente nessa solenidade de entrega dessa torre de vídeo. Um momento muito especial para o Legislativo estar colaborando para a cidade também, é claro, juntamente com o Executivo, presidente. É um momento importante, né? A gente tem que colaborar com o hospital, né? Como bem frisei, o hospital está acima de qualquer sigla partidária. Cada vez que o hospital precisa de nós, que vai algum projeto que é para a entidade, que precisa, a gente faz prova rapidamente, passa pelas comissões rapidamente. Aqui eu tenho que agradecer sempre a todos os vereadores que também sabem disso, né? Quando o hospital precisa, a gente está lá disposto para passar os recursos necessários, que trazem o quê? Trazem recursos para o hospital e benefícios para a nossa comunidade. Então, essa torre de vídeo é mais um benefício. Estamos aí juntamente com o deputado do GR também, um pedido. Temos alencado aí R$150 mil, que a gente espera que até final do ano dê tudo certo, que tem o trâmite de vir o recurso e também a parte licitatória, que a gente consiga aí também um novo aparelho de raio-x também moderno aqui para o hospital. Fazendo a nossa parte, que é usar o nosso mandato para dar qualidade de vida para as pessoas. Secretário da Saúde, José Carlos de Carvalho Júnior, o senhor presente também nessa solenidade de entrega da torre de vídeo para a cirurgia do Hospital de Gaspar. Um momento muito importante para essa Casa de Saúde. É uma grande conquista para o nosso hospital e principalmente para os nossos pacientes. É uma cirurgia agora fechada, mais simples, com a recuperação mais rápida. E também vai facilitar os próprios médicos e o hospital, que vai poder, em vez de fazer uma, fazer 2, 3 cirurgias, né? Então isso tudo e a modernização do nosso hospital, né? A cirurgia de vídeo é uma cirurgia que já era feita um tempo atrás aqui e que por um tempo ficou sem e que hoje todos os hospitais praticamente têm e para o paciente é muito melhor. Dr. João Spengler, médico que há 50 anos trabalha aqui no Hospital de Gaspar, nessa noite, na entrega desse equipamento para a cirurgia de vídeo, o senhor foi também homenageado pela prefeitura, pelo hospital, recebeu aqui uma placa de homenagem com um profissional dedicado há 50 anos nessa Casa de Saúde. Qual a emoção, doutor, de receber essa homenagem? É uma emoção ímpar, inclusive fui dizer umas palavras, quase não consegui, porque realmente o coração aperta, mas que me deixa alegre, depois de tantos anos trabalhando aqui, ver o engajamento do poder público e da população em geral, pensando no bem-estar do hospital. Esse equipamento que o hospital adquiriu, quer dizer, a prefeitura viabilizou para o hospital, representa muito em qualidade no atendimento dos pacientes. Do Hospital de Gaspar, falando sobre a solenidade de entrega da torre de vídeo para cirurgias, Gil Dias para a Rádio Sentinela.